Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal Mundo da Antena Web. Edição para esta terça-feira, dia 7 de janeiro de 2014. A primeira terça-feira do ano e a primeira semana completa deste 2014 ano, depois de Cristo, claro. Hoje vamos começar com Ebony and Ivory, uma música cantada originalmente por Paul McCartney. E que é um sucesso internacional. Aqui nós vamos ouvi-lo como um tema tocado em saxofone, um instrumento que não passa muitas vezes pelo programa Nota 7. Vai hoje passar. Vamos também ficar com Words, que não tem nada a ver com a música que foi popularizada em 99 pelos Boyzone, que não é original deles, mas sim uma outra Words. Outras palavras, Fitoussi é como se chama o saxofonista que interpreta esta melodia. Vamos conferir, são as primeiras duas, com saxofone em destaque aqui no canal 1, no nosso Nota 7. Thank you. E mais música para ouvir nesta edição da Nota 7, Fito Citrus nos Words, enquanto que ficamos também com a música Ebony and Avery, versão em saxofone do tema popularizado original de Paul McCartney. Vamos agora ficar com Alexandra, uma música tocada aqui por Fausto Papetti, mais um nome enorme no mundo da música instrumental. E vamos acabar a edição de hoje com uma valsa, a acordeão francês. É, aliás, Christophe Pessé que nos traz esta bonita melodia. É com este belíssimo instrumental que fechamos as portas de hoje do nosso Nota 7. Um pouco mais pequeno, é certo, mas é mais pelas músicas que pela... Enfim, mais pelas músicas que provavelmente pelo conteúdo do programa. São músicas mais pequenas, mas igualmente bonitas, aquelas que eu tenho para vos propor para o término, para a escuta, para o término desta edição do nosso Nota 7. Ao ouvinte, eu desejo a continuação de uma ótima tarde. Esta semana não há prosa rural. Ontem disse que ia haver, foi lapso da minha parte. Esta semana não há prosa rural. Há apenas às 19h30 mais uma edição das Rapidinhas da Brasa. Fique bem ouvinte, tenha então a continuação de uma ótima tarde, noite e amanhã, quarta-feira, cá nos encontramos. Até lá! Thank you.